Representantes dos órgãos de segurança de Foz do Iguaçu se reuniram nesta segunda-feira no auditório da Fundação Cultural para discutir estratégias de segurança para o Carnaval na Avenida Duque de Caxias. A festa começa no sábado com o show do Bonde do Forró e segue até terça-feira com a apresentação do cantor Michel Teló. De acordo com a Fundação Cultural, no carnaval do ano passado, não houve nenhuma ocorrência policial e o objetivo da reunião era definir as responsabilidades de cada órgão para que, mais uma vez, os foliões possam se divertir em segurança. Em 2013, 80 seguranças distribuídos em vários locais da Avenida Duque de Caxias fizeram patrulhamento. Já para este ano, a previsão é aumentar o efetivo para 100 homens. A Polícia Militar irá analisar o número de policiais disponíveis para o carnaval e destacou a preocupação com a segurança por se tratar de um evento que reúne famílias e turistas. O trabalho contará com o apoio de câmeras de vídeo monitoramento e tem o objetivo de impedir que qualquer tipo de tumulto se alastre, intervindo quanto antes. As forças deverão trabalhar de forma integrada. Maurício Freire, para a CBN Foz.